Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Aqui estamos para falar de memória, como sempre, com João Guedes, que nos tem levado nestas revisitações ao passado de Macau. Continuamos aqui nas imediações da Rua do Xunambeiro, onde estivemos na última edição, em que recordámos uma figura então simbólica dos tempos, o fabricante de armas de nome Bucarro. Hoje recuperamos outra personagem, desta feita de uma época em que o ópio era um negócio legítimo e, claro, muito lucrativo, João. Exato, e recordamos aqui duas figuras, Jardines and Matson, que deram a companhia Jardines, que ainda hoje existe, e cuja primeira sede foi esta casa, onde está agora o Colégio Ritchie. Na Praça Lobo de Ávila. Exatamente, Praça Lobo de Ávila. Curiosamente, o governador que legaliza o jogo em Macau, no século XIX. E esta casa da Companhia Jardins é erguida precisamente sobre a fundição de Tavares Bucarro, onde ele fazia os canhões no século XVI. Estando tudo ligado. Estando tudo ligado, exato. E Macau era um território pequenino. Ora, acontece que Praia Grande era o sítio onde aportavam os chamados clippers. Os clippers eram uns veleiros muito rápidos, portanto, com a última tecnologia naval da altura. Estamos a falar? Do século XIX. Ora, esses clippers eram já navios de grande porte, muito rápidos, mas que já não podiam atracar no porto interior. De maneira que ficavam a pairar, por norma, aqui ao largo, na rada, se chamava a rada, entre Macau e a Taipa, ou mesmo aportavam na Taipa, que na altura, no pequeno fortim que ainda hoje lá existe, que é a sede dos escuteiros, portanto, que era o único sítio onde havia profundidade suficiente para os clippers estarem ali. Ora, Jardines era o negociante escocês, Matson era o sócio dele, inglês, médico, mas eram os dois traficantes de ópio. Pronto, era do que eles viviam, era do ópio. Eles inicialmente pertencem à Companhia Britânica das Índias Orientais, mas já numa fase em que a Companhia Britânica está em desagregação. E de maneira que os comerciantes que pertenciam à companhia começam a traficar individualmente, e é nessa altura que o Jardine & Matson constroem esta sede. E porquê aqui? Porque está precisamente em frente aos clippers, e portanto eles daqui podiam controlar a chegada e a partida dos navios do ópio para esta região toda do mundo. São eles os dois que forçam a ocupação de Hong Kong, porque os ingleses precisavam de ter um porto seu, né? E Macau estavam sempre sujeitos à autoridade portuguesa. De maneira que acabam por convencer o capitão Elliot, que era o comandante da armada britânica, a fazer a conquista de Hong Kong, que é rápida. Hong Kong praticamente não tem população, e de maneira que o capitão Elliot foi chegar ali e enterrar a bandeira britânica na praia de Central, em 1841. Mas, curiosamente, entretanto, Matson, o sócio de Jardines, abandona Macau, vai para a Inglaterra, compra o lugar de deputado, e é a partir desse lugar de deputado que ele faz a campanha para a conquista de Hong Kong. Portanto, quando Hong Kong voltou do sítio qualquer, que eles precisavam era de um sítio que eles pudessem controlar para fazer o tráfico de ópio. Curiosamente, isso acontece, mas Jardines, que fica aqui, não acredita no futuro de Hong Kong. E de maneira que a sede da Jardines é hoje em Hong Kong, o prédio dos mil buracos, como é conhecido, mas Jardines vive o resto dos seus dias em Macau porque não acredita no futuro de Hong Kong. E tem toda a razão, porque o futuro de Hong Kong vai basear-se não no ópio, mas sim depois nas finanças e noutras, nessa altura até nas exportações de algodão, no início dos caminhos de ferro na China, e portanto outras atividades que não o ópio, porque é um momento decisivo. O final da guerra do ópio dá-se uma vitória dos ingleses, aparentemente, dos traficantes, mas começa o ciclo inexorável do declínio do tráfico do ópio aqui no Oriente, até à sua extinção total em 1947. Termina. E, portanto, esta é a casa de Jardines, e de onde ele contemplou durante muitos anos os seus navios a trazerem e levarem o ópio, e contemplou as fases das duas guerras do ópio, a que levou à fundação de Hong Kong, e depois a outra, já nos anos 60 do século XIX, que leva depois as tropas estrangeiras até Pequim, à destruição do Palácio de Durão. Este período do século XIX, podemos considerá-lo o auge do negócio do ópio, que era um negócio praticado sobretudo pelos ingleses aqui. Sim, exatamente. Os portugueses faziam o tráfico do ópio, mas os portugueses não tinham capacidade financeira para manterem navios a irem buscar o ópio a Calcutá, na Índia, trazerem-no, cozerem-no, como se dizia na altura aqui em Macau, e depois distribuírem-no pelo interior da China. E os ingleses tinham essa capacidade, né? Portanto, essa capacidade começou com a Companhia das Índias Orientais, que nós nunca tivemos nenhuma companhia semelhante. Essa empresa era a maior empresa na altura, a maior organização comercial que alguma vez houve. Sim, o Marquês de Pombal tentou fazer uma coisa parecida, mas de facto, não sei por que razão, mas Portugal não conseguiu concretizar uma empresa semelhante, nem mesmo no Brasil, onde havia condições melhores. Macau, claro, não havia condições, era uma iniciativa privada, portanto, havia alguns negociantes importantes, com alguma força, mas o comércio do ópio, o tráfico do ópio, porque aquilo não era um comércio, era naquele tempo já era tráfico, porque era o contrabando para a China. A China proibia esse tráfico. Eram os ingleses que detinham. Os americanos estavam também aqui e também faziam tráfico do ópio como os ingleses. Só que politicamente, e em política o que parece é, eles negociavam apenas em chá. E, portanto, ainda hoje os americanos alegam nas suas relações com a China que nunca se dedicaram ao comércio do ópio, e podem dizê-lo porque oficialmente nunca houve nenhum apoio ao tráfico do ópio aqui na China por parte do governo americano, enquanto que Inglaterra não. Inglaterra tinha aqui uma força naval que apoiava os traficantes do ópio. E assim viajamos ao tempo em que o ópio era a fonte mais ou menos limpa de grandes fortunas. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana. Thank you.